Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 45ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje teremos uma emissão de aniversário. Não hoje, mas sim ontem, dia 2 de dezembro de 2010, a jovem e bela norte-americana Britney Jean Spears completou 29 anos de existência. Mais conhecida no universo musical como Britney Spears, teve já direito a um pequeno tributo precisamente ontem, dia do seu aniversário, quando o estimado colaborador da Rádio Antena Web, Nuno Miguel, dedicou a sua biografia da semana a esta artista. Começamos por ouvir Baby One More Time, o primeiro single da carreira da cantora, retirado do álbum com o mesmo nome, Baby One More Time, que saiu para as lojas em 1999, quando o intérprete tinha apenas 17 anos de idade. Ai, 17 anos, 17 anos, quem me dera esse tempo? Do mesmo trabalho discográfico, escutemos mais uma canção, Born to Make You Happy. I'm sitting here alone up in my room, and think about the times that we've been through. Oh my love, I'm looking at a picture in my hand, trying my best to understand. I really wanna know what we did wrong with the love that felt so strong. If only you were here tonight. Foi lançado no ano seguinte, em 2000, com o nome Oops, I Did It Again, o mesmo título do primeiro single do CD, Oops, I Did It Again. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have. Fechar a primeira parte do nosso recanto de hoje. Retirado também de Oops, I Did It Again, ouçamos Lucky. This is a story about a girl named Lucky. Early morning, she wakes up, not

Boy, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always seeing little girl, don't step into the blood. Well, I'm just trying to find out why, 'cause dancing's what I love. See this guy, what's practical, what's logical, what the hell, who cares? All I know is I'm so happy when you're dancing there. I'm a slave for you. I cannot hold it, I cannot control. I'm a slave for you. I'm not denying, I'm not trying to hide it. Britney contou com mais 5 singles. Um deles era uma faixa da banda sonora de Crossroads, o filme que marcou a estreia da norte-americana no grande ecrã. Segue-se I'm Not a Girl, Not Yet a Woman. I used to think I had the answers to everything, but now I know that life doesn't always go my way. Yeah, feels like I'm caught in the middle. That's when I realize I'm not a girl. 2 anos depois do 4º álbum In The Zone, além de Me Against The Music, o dueto que juntou as denominadas Princesa da Pop e Rainha da Pop, ou seja, Britney e Madonna, respectivamente, ouviam sucessos como Toxic. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. Do I hang on now? Use my hands and I'm down the road. Do you hear me now? We got taste. Britney estava grávida quando gravou a música que iremos escutar de seguida. De 2003 saltamos para 2007, ano do 5º álbum Blackout, que incluía na faixa 4 Break the Ice. I know it's been over, but I'm glad you came. And I've been thinking about how you said my name. Got my body spinning like a beating like a hate away. Can you ride?